Chegou nesse momento aqui em Guaraci, no qual eu tenho o maior prazer em tocar essas músicas pra galera. Sejam bem-vindos ao show do DJ Dom Mix, o bruxo das apresentações. Cada música é uma viagem. É tão de repente. Obrigado, meu amigo Malmal, eternamente. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Adriane, também. Pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho muito grande, 26 anos. Muito obrigado também por aqui com a gente, empresário Marcelo Moraes, seu primo Ricardo. Tá todo mundo curtindo a rave do Bruxo. Você não vai esquecer. É o Bruxo. Vem me. O Bruxo. Até o amanhecer. Dos meninos. Eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. É na pressão. É sentimento. É na batida. É quem? O Bruxo. O Bruxo. Super abraço aqui, o Gabriel Absoluto. Rodriguinho de Marituba também tá na área comigo. Obrigado, Suane. Você e o Guilherme. O Guilherme da CB, tá todo mundo junto com a gente. Ei, Maia. Maia, nós precisamos conversar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Tô sabendo que a quarta-feira não é mais ou menos. Se acreditar, seus beijos já não têm o mesmo sabor. Ah, vem tu. Aqui já tem outro, fica por favor. Rafael, o homem do sax, tá junto com o Bruxo. Que acabou, ó meu amor. Ó meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Ó meu amor. Ó meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Sentimento Domix. Pode falar pra gente assim agora sim, vem bebê. Quando menos imaginei, você chegou. Muito obrigado, Bengola. O Bengola Pop tá junto com a gente. O da família tá falando. E também meu parceiro Maxinho, olha os revoltados aí. Alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Romarinho doideira. Tocando belas canções pra você me escutar. O que, pai? Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Estarei lá cantando a mais bela canção. Te admirando da janela do meu corpo. Olha quem tá aqui! Chute certo! Alô, meu parceiro Jesus! Direto da Marambaia, você que manda, meu patrão! Teramente. Não pode mais! Te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Eu vou gritar pro mundo. molecada feliz. Olha que eu me recupero da ressaca, viu? Só coisa bacana. É o Takaká número 1 da Cidade Nova, fechado com o Bruxão doidão. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. É só marcante, pai da água, tu me lembra. Eu me apaixonei e já não posso esconder. Olha a bomba, Pulacinho. Toda a galera vai pra salinha, mas o Réveillon. Já tinha outra mulher, o que posso fazer? E amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher. Quem que manda tudo? Ama você. É o meu parceiro, bola, vai bola. Não me fale mais dessa paixão. Diga-me. Não me obrigue isso, não. Oi. Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Vinícius Silvio, também o empresário Bruninho, Bruninho S.A. e aí o Wesley. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cadê o Leandro? Lembro de você em meus braços, numa noite enluarada, a beijão tomou conta do coração. E aí meu parceiro Fernando Cambista, é o homem que pega no dinheiro. Mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix com Tom Mix. Quem comanda tudo são os arrepiados. Por quê? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Sentimento aí, Vinícius Silva! Aquele sentimento. Tata Monteiro tá lá em Goiânia, babá! Não levou nada. Não, Bruninho. Não, é o Bruninho. Nossa história chegou ao fim. Cheguinho com essa farra, tá junto comigo. E aí, Levi? Prepara tudo, hein, tá bom? Ainda tenho seu nome em mim. Falou dos arrastados. Também tenho seu nome. Aí, temporada. O homem tá estourado, tá na Globo. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. O gerente Maguquinho, o ATJ Esporte de Liga. Tá todo mundo em peso da TJ. A música, amigo, sistema, que faz lembrar daquela noite de amor. Em meu sonhos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Eu devo ser. Quem tá apaixonado é meu amigo Batman. Eu vivi com você. Sempre, sempre. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Ele já falou que o Réveillon dele vai ser lá em Dubai. Eu vivi com você. Me chama, me chama. As apresentações. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Só música pauleira e Glória Cícero. Sabe por que as meninas gostam de bandido? Porque elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Elas dão uma... É mesmo? Sabia dessa não? Elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Como é que é essa risada? Pode ir. Ah, olha aí. Essa é a parada, acelera então, acelera, acelera. Romance, amor é amor, e o lance é um lance, traição é traição. Romance é romance, amor é amor, e o lance é um lance. Olha a sequência do pente. Vira pra cima e grita. Voando alto, segura na luta e trabalhando no tô voando alto, segura na luta e trabalhando no tô. E pra todo show elas tá me querendo. Sabe que o Tom Mix é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E a... Já tá Monteiro, já tá mandando os parabéns pro Ítalo. Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém. O presente vem lá do frio, hein? Lá de fora, hein? Porque minha maior merda é deixar minha família bem. Pode crer. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É a menina dos meninos. Sigo na minha luta e trabalhando. Vem, vem. Pode dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Vai. O bruxo não... Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei... Quem sabotou foi o Jonathan Lima. Já tem endereço certo, Arthur! Mais pólvora! DJ Luiz, o poderoso chefão. Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. Muito obrigado, a família Mais Pólvora. O Elton Mais Pólvora, até comida pólvora pra ele. Mais Pólvora. Vem com isso. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Empurra. Que ela é puta. Empurra. China. Que ela é puta. Empurra. Que eu sou pari. Empurra. Que eu sou. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me faz. Bandida, ei, bandida, isso tu não conta, tudo que tu tem é patrocínio. Quem é que tem uma amiga que é patrocinada, ei? DJ China. Do velho que te banca, o Gera que te banca, o Gera que te banca, o Gera que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, o Gera que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca. DJ Uge. Que eu sou maluco, mas tu me procura tudo. Fala, meu parceiro Rafael! FR Perfumaria Artesanal! Todo mundo cheiroso! Bem na madruga, cheio de vontade, te mandei mensagem, uma proposta, te trompe, canta, explodido, moleque! 150, tu morre. Vai jogar, vai subir, descer, tá batica. Vai jogar, vai. Som do Tumix e vem comigo! Saudade bateu, sou eu, é só eu que vou matar sua vontade. É que ultimamente só tô me envolvendo. Vamos só uma vez. Se não quiser passar bem, deixa eu ver. E a minha vida é na madrugada. De pena, forma ou então balada. Que passou o Natal muito chapado, levanta aí! Papai Noel foi na tua casa. Papai Noel foi na tua casa, Vinícius. Grita o nome dele, o Bruxo. Digo meu, me apresento, sou Tete, eu sou o seu Papai Noel. Digo meu, me apresento. Eu sou Tomix. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Pedi pro Papai Noel um foguetão de Natal. Ficar rico esse ano pra forgar no litoral. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Que conhece uma mulher ciumenta nessa porra? Escuta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Assim, ó. A Carol senta caixota e a Jojo tá com cachorro. Tradicional aniversário do DJ Sérgio. Sérgio Laje. Dia 29, hoje domingo. Vai ter pra galera balde de cerveja. 9,99 até 22 horas vai explodir. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Em breve ele e o Tomix em Belém. Hoje é sexo na DJ Tezinho. Tezinho é o brabo de novo. Rave dos fluxos em breve, Belém. Rave do Tomix. Hoje é sexo na rave e a mulher já tão safada. Alô, minha amiga Mayara Barreto. Pode depois tu beber água. A rave do Tomix, a mina fica maluca. O baile do Mugatu, tacate a cata pra mandar o Enzo pra puta que pariu, grita aí galera! Todo mundo já teve o ex. Bateu uma saudade do meu ex. lembrança de quando ele me dava calor. Tô com vontade de te ver. Tu tá com o amiguinho dele hoje, né? Mas lembro o quanto você vacilou. Tô sabendo o antídoto pra esquecer. Eu vou beber pra cacete, dança pra cacete, vou matar essa saudade, bebendo de aqui com ele. Sobrenome do Bruninho S.A. O garoto transante. Vou matar essa saudade bebendo de aqui com ele. O bruxo vai te pegar. Vou matar essa saudade bebendo de aqui com ele. Muito obrigado também. O Preal, Elton, Mais Pólvora, família Mais Pólvora. Oi. Quem é que tá aqui hoje curtindo com seu dinheiro honestamente? Joga a mãozinha pra cima aí, galera, todo mundo. Joga tudo pro céu. Joga tudo pro céu. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Tom Mix é o cara do momento. E março tem Tomix e MC Pose, velho! Hoje em dia tá rendendo, pode crer. Virou a nossa tropa. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cash. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Vence eternamente, se fechado 26 anos de história. Tá chegando esses 26 anos aí. E eu vou lá tomar um shopping com eles. Já primeiro lá no Recreio. Ela está me querendo. Sabe que o Gera você é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá retendo. Muito obrigado pelo carinho, meu parceiro Wallace. Obrigado, Levi. Obrigado, Ítalo dos Arrastados. Vinícius, obrigado, meu mano. Bruninho S.A. Tá todo mundo, bate mal na pedreira também. E as primeiras damas não podem faltar. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que quebra tudo! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando tchuca. Bonezinho pra trás, só caçando chuca, bonezinho pra trás, só caçando. Guadaiane Costa tá junto com a gente. Se declara logo, pede logo em casamento. Prostituta é prostituta. Soca, soca, trepa, trepa. E malandra é malandra. Soca, soca, trepa, trepa. Uma senta por prazer e outra só faz fogando. Uma senta por prazer e outra só faz fogando. Uma senta por prazer e outra só faz fogando. Se ligou? Já tá tudo dominado. Joga as duas mãos pra cima e cai com o pupum. Joga as duas mãos pra cima e cai com o pupum. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando tchuca. Bonezinho pra trás, só caçando tchuca. Bonezinho pra trás, só caçando. Obrigado, meu parceiro Jadson Daniel, o Maelson Leal e também o Rafael. Tá junto comigo, prostituta é prostituta. Soca, soca, trepa, trepa. E malandra é malandra. Soca, soca, trepa, trepa. Uma senta por prazer e outra só faz fogando. Uma senta por prazer e outra só faz fogando. Uma senta por prazer. Vou dar um salve pra galera aqui, o aniversário de 5 anos. Família Paulo Sexo. Um abraço pra todo mundo. Lá de Marituba, ó, em janeiro, hein? Lá no sítio do Luciel. Vai explodir. Bora, Tomix! Tamo juntos. Para de doidar tudo! É o prato, porra! Quem tem um amigo chapado, levanta! É. solteira aí no meio dá um grito. Andar tranquilamente na favela. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Cadê o gritinho das solteiras? Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. De sainha. E a tua amiguinha? Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Daquele gera. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Vou subir no palco ao som do tamborzão. Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. DJ aumenta o som. Eu já tô de sainha. Deixa eu mandar um super abraço aqui do bem. Daquele jeito. Família mais pobre, o Zé Montado subindo junto comigo. No local do pega-pega, eu esculacho tua família tá no comprador, no mirante, outro no muro da esquina. Na primeira tu já canta, eu não vou falar de novo. Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo. Ai, vai. Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo. Gaiola das popozudas. Chapado aí, dá um grito! Dia 25, eu sou muito chapado! Sabe esse dia que tu acorda se ressaca? Muito louco, doidão! Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. É o dia que a orgia tomou conta de mim assim. Eu saio com o Léo Ed. Aí tu fala assim, o Sandrin. Onde, onde, onde, onde? Na 4x4 a gente zoa. Hoje é energético, quanta mulher boa. O bagulho tá sério. Vai rolar o adultério. Pam, pam, pam, pam. Só reclama de tirar sua paz. Ela é chata demais. Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz. É uma coisa louca que caquica em cima de mim. Tá. Para pela rabiola. Assim, assim. Outra. Quem que eu vou dar para meu mamão do Zé Casa Verde? Eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar. Vai, Jonathan, vai, tigrão. Martela, vai. Martela, vai. Martelo, vai. Martelo, Rodrigo. Levante a mãozinha na palma da mão. Super Natan. Bandido tigrão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bandido tigrão. Já tá dominado aqui agora sim. Vinícius, amiga Nayara Oliveira. Vini, amiga Nay, tamo junto. As popozudas. O baile todo. Alô, meu parceiro, boneco da barbearia do boneco, tá comigo. Bom dia. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vem, vem, vai. Vai, vai, vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai, vai, vai, vai. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai, vai, vai, vai. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai na craia, vai na craia. Vai, vai, vai, vai. Tão cheia de certeza. Você duvidou. Mexe com o sentimento, Tomix. Quero ver, mano. Mexe com o sentimento lá no fundo da galera. Bora ver. Alanzinho, simplesmente romântico. Tão cheia de certeza. Rubinho manda um abraço pra Patrícia, turma aí. Que não existia mais jeito. Bora pra cima, bora tomar um. Saio perdida na vida, ficando por ficar. Não contava que a saudade. Só pra quem tá saudade. Entrar. Que sente saudade de alguém. Agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Aí tu fala assim. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Tá no fundo do teu coração. Vou te ajudar a decidir agora. Aquela música que faz tu beber, vai, mano. Vamos lá. Vamos. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Eu. A sentir tirado o corpo. Mix. Quem é que tira o seu mel? O bruxo. Deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem a te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Manda 007 Quinto Produções. Pode ser qualquer um. Qualquer um em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração. Tenente Bruninho S.A. só de olho no movimento. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Hoje tu quer que seja quarta-feira, onde é? Apenas um objeto. Prepara a rave do Tomix e tá voltando! Quer ser algo mais. Quando a... Vamos, meu amigo, diz que me quer algo mais. Chega aqui, diz que me. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Tô curtindo a rave do Tom Mix, tocando só sucesso. O bruxo. Não só aquelas que são verdadeiras. Araújo. Toma essa aí, meu. Vivo a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Obrigado, os arrepiados. Que fugiu de mim no dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Só música porreta. nesse quarto tão vazio. Don't Mix. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Toque coração! Estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. Marcante do Arrocha, tu que é grande, sim. Que é tudo, enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonada. O que é metade da Rede Selva? Estou apaixonada. Tá junto comigo, valeu meu parceiro, o que é metade? E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. Tu tá como, mulher? É que eu estou apaixonada. Vim pra Daia. Essa música é certa, será? Desde o princípio, quando com você sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantei. Acertou, miserável. Desde esse dia que sozinha eu estava. Foi quando seu olhar no meu se encontrou. Aí tu pode falar assim. Começando pelo operador do telão. Com um beijo, com amor, te entreguei meu coração. O Fernando Cambista, o homem da pólvora, tá junto comigo. Fernando é o bruxo. Toma aí, Jesus. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. O bruxo. Quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Se apaixona aí, Batman. Se apaixonando de novo, mano. Ninguém sabe, amor. Essa paixão. Ninguém sabe o que eu amo. Tava com saudade da rave do Tom Mix. Ele falou, hoje eu vou tirar uma. Mas eu só vou se a minha mulher for. Pronto. Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha. Tom Mix é o quê? Quero, amor, me entregar com essa paixão de qualquer jeito. Que é tão grande que não cabe no meu peito. Tu quer o Gera, bebê? Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. De Bruninho pra Jennifer. errada. Ninguém tem nada com isso. Jesus tá voltando, viu? Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Não vai ser você. Já passei na sua vida, de sua vida esqueci. Se quiser pode falar. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. Só quem sabe pode cantar medo pra tem mim. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Meu amigo Burra, olha o primão Ricardo, tá junto com a gente hoje aqui em Coraci, tá super bem. Tem um camarote pra ele com uísque e tudo mais, viu? Bora Ricardo, bora Burra, tamo fechado, vem te embora, mano. Sua vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí. Isso aqui eu vou fazer muita gente chorar, muita gente chorar. Se te conquistar, usar armas que tem. Te deixar. O lançamento vai pra lá só dia 1º de janeiro. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Olha o meu parceiro boneco. A barbearia do boneco, tamo junto. Olha pra mim, não beija sua boca, sinto veneno. Esse daqui sente aqui. É o clone do DJ Lohan, não vou jogar lata nele. Eu danço pra você. Fala meu amigo Jonathan Lima. Amor só pra você. Danço pra você. Acho que quem manda os stories mesmo é o Rodrigo, né? Só pra você. Manda batidão da viadagem, só depois da LG que ele ganha. E aí, bebê? E aí, Natan? Já tá na fita. Te conquistar, ousar. É amigo? Armas que tenho pra te enfeitiçar. Te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu. Papai. Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar desses meus desejos. O bruxo. E aí, Rafael? Você não deu valor no amor que ofereci a você. Rafael, direto lá de Cametá. O meu coração chorou. Deixa eu apresentar aqui meu amigo Rodrigo. O que te ofereci, eu jamais oferecia. Adivinha de onde ele veio. O mais louco e lindo romance. O que, que ele merece? Que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Só quem sabe vai cantar. Amar. Um. Pra sempre dois, amar. Vai. Você. Que é? Bora, bora viajando. Bora detonando. Libera tua mente. Obrigado, meus eternamente. 26 anos aí de história. hoje por amizade das aparelhagens. Por humildade, tamo junto, amor eternamente. É, bebê. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Um abraço pra toda a galera do churrasco do Macha, o melhor do Barreiro, só picanha de primeira, tô fechado contigo, açaí com picanha. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita, mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada, uma noite não é nada, eu sei que... Obrigado pelo carinho de todo mundo. Como é que você vai tocando as últimas, mas a parada vai continuar por aqui. Obrigado, meus arrepiados. Já, já, bebê. Nem foi preciso dizer nada. E aí, boneco? Falou mais alto. Barbearia do boneco é número um pra mim, mano. Jonathan pra Henrique. É humilhante, não quero nem saber. Eu sei que... Ri pra ele! É errado, preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. E chame Deus é fiel. Você jurava que me amava. Pode falar! Não, não, não, meu amor, não me deixe. Não, não, não, meu amor, não me deixe. Não me deixe. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. É o Wallace da banda, mas tá bagunçado. Jesus é maravilhoso. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Todo mundo casado, isso que é bonito. Realizar meu sonho, meu sonho de... Só o Bruninho e o Vinícius sobrando aí. Ser sempre real. Nós estamos 9 anos arrepiados, fechado com o bruxo. Eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vai. Tupi no bar. O nome dele é Fernando Cambis. Sem os e fala, mas é porra nenhuma. Porque de repente é o dono da porra toda. Vou sair daqui, eu vou tocar aqui no Prata, viu, galera? Só aguarda aí enquanto eu vou botar meu material. Não sei porquê. Vamos até 8 da manhã. Me magoou meu coração. Até 8 da manhã, papai. E me deixou. Hoje, domingo, e seu domingo, Júlia Pia. Hoje, domingo. Segunda-feira, Marapani, no Ao Vivo, Marapani. Dia 31, Réveillon, Baião. E depois, na Praia de Mocajuba, a gravação do DVD da Rave do Tom Mix. Vamos virar. Dia 1º, Mocajuba. E o Tom Mix volta só dia 10. Vai ficar de molho. Obrigado, gente. Valeu pelo carinho de todo mundo. Obrigado, galera, que vieram curtir o som. Galera do Plata vai comandar a parada. Vamos lá, vamos lá.